776, completo o GPS da 10, e agora chama a torre de controle em 118.62, os primeiros 90 metros estão impraticados. Ciente da interdição, 118.6, obrigado. O 1940, cruza 120, chame agora Recife em 1288, alternativa 1264. 1288, 1264, obrigado, tem volta. Baixou e travou, e visual e 13. 130 com 10, autorizado, pouso na 10, 1776. Vive pouso, 10, gol 1776. Está autorizado para o Alfa Charlie Juliet. Ok, pro de Aracaju, Alfa Charlie Juliet, obrigado. Carajá no 2, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 10 no 3, aguarde vetoração para a final do Juliet X-Ray, pistão 10. 3 mil aguardando vetoração, Carajá no 2. Estacionamento gol 1273, gate meia dúzia. Gol 273, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, gol 1273. Realizador, cara já 1-2. Direita 250, sete, sete, meia, solo ao 5-6, direito no 219. Objeto 6708, chame Recife agora, em 2085, alterna 2545. 1-2085, 6708, boa. 776, boa noite, táxi em frente, Alfa. Alfa, reporte para ingresso na Juliette no 776. Cuidarei, no 776. Solo Salvador, o TAN 3197 está pronto para puxa, acionamento posição 05. Portão número 5. Pode executar, pronto para iniciar no momento? Afirmativo, TAN 3197. Inicie o pushback e informe para o táxi 3197. Autorizado, chamará o táxi TAN 3197. Táxi, gol 1273, 188 a bordo, 3 horas e 15, eu tô no meio, treinando Campinas. Sou 1273. Observe a aeronave no 5, está executando o pushback. Assim que a mesma liberar a passagem, pode ingressar e prosseguir seu táxi. Via Índia, Alfa, ponto de espera, chame Torre 118-62, 1273, uma boa noite. Antes, após a passagem liberada, vai prosseguir Alfa, Índia e Torre 118-62, 1273. Sete. É, te mantém então. Para taxar via Pátio, abandonando na Índia e Alfa, ponto de espera, Torre 1862. Pátio Índia, ponto de espera, 1273. Pelo 776, visual contrasto da Gol, que está taxando para ponto de espera da 10. Afirmo. Ok, sucederá a passagem ao mesmo? Ingressará pela segunda sua esquerda, a Taxi Índia, e seu portão será o de número 2. Ok, via Índia, segunda esquerda, para o portão 2, vou na terceira. Correto. Torre, o gol 1273, ponto de espera pronto. 273, autorizado ingresso de decolagem, 130 graus, 10 nós. Autorizado decolagem da 10, bom no 273. Solo TAN 3197 para o táxi, está com 183 a bordo, 4 horas de autonomia, altera Guarulhos. TAN 3197, Seu táxi autorizado para ponto de espera da 10 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 118-612, então 3197, boa noite. Gente, via Juliette Alfa, lá 18-612, é uma boa noite, obrigado, Tan 3197. Nós confirmando para o Carajano 2, o ILSX Rio, sem o glide slope e os primeiros 90 metros, 90 metros da pistão 0 estão impraticáveis. Sem o glide, primeiros 90 metros impraticáveis. Controle, Gol 984, boa noite. 884, boa noite. Acione a edificação e se mantém o nível de voo 050 na chegada na área. 50 na área, acidente, fala o táxi aí. É 3, decolado 03, controle 1935, boa viagem. Olá, 35, obrigado, boa noite. Controle, gol 273, decolou na escuta, boa noite. 273, contato, radar na decolagem, suba e mantenha 3620, saída Gol e Gonza. 360, Gol e Gonza, gol 273. Boa noite, na 3197, está pronto no ponto 0090. 3197, autorizado, ingresso decolagem, 130 graus, 10 nós. 7, tiver linha decolada 10, está 3197. Para o localizador, curve à esquerda, proa 160, informe estabilizado. Esquerda, 160, reportará estabilizado, Caracal. Controle Gol no 884, solicita a RNAVE da ONU 0. Obrigado a solicitação, prossegue na chegada mar e mais à frente será autorizado o RNAVE para 10, Gol no 884. Pode chamar o controle, está 3197. 1935, decolada 07, boa viagem. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, está 3197. Está 3197, contato radar na decolagem, submantenha 3620, saída da Elblast. 3620, pode voar direto Blast, apresente, está 3197. Pós 2000 está autorizado da El. Gente, pós 2000 da El, está 3197. No 84, reduza 2109. Reduzindo, 84. Solo Salvador, boa noite, está 3603. Boa noite, prossiga. Ciente da informação, IAC, para Guarulhos, nível 360. 360 Guarulhos, será coordenado, prepare Dael Dinera, guarde cópia. Dael Dinera, aguardando cópia, está 3603. Carajano 2, completa o procedimento e agora chama a torre de controle em 118.612. 118.612, Carajano 2. Gol 1273, chame Recife em 1288, altera 264. 288-264, bom, 273. Olá, tchau. Carajano 2 avistado, reportando baixado travado, primeiros 90 metros, ano 0 estão fechados. Carajano 2, baixado e travado, ciente da restrição. Ciente, vento 130 graus 8 nós, ajuste 1013, autorizado pouso. Carajano 2, autorizado pouso. Transição de NER. Frequência do controle 119.35. E a torre 118.612. Seu transponder 5556 TAM 3603. Aprovado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída da El, transição de NER. Controle em 119.35. Torre Salvador em 1186. Transponder 5556 TAM 3603. Correto, informe pronto para puxa e acionamento. Vamos lá, TAM 3603. Voo CA Vitor 3 em bem, descida para 2.500 pés, informe estabilizado no final do procedimento de GPS. Na volta 3 em bem, 2.500 pés, 2.500 pés, voo 884. Na 3197, chame Recife em 1288, alterna 264. Recife 288-264, boa noite, 3197. Coronel 38 Brasília, 3561 na guarda. Escuta. Boa noite, gol 630, posição 2, informação Yankee 360 Brasília. 360 Brasília será coordenado, gol número 3, mantendo a minha escuta, número 2 para a cópia. Vai dando. No 2, falou o Zulão 4, aí fica atento ao o veículo de sinalização, frequência livre da estação. Já final da 10 no 884. No 884, completo o GPS 10, agora chama a torre de controle em 118.612. Os primeiros 90 metros indisponíveis. Gente, chama 1862, obrigado, boa noite. 5437, o TAN 35 no meio. Hoje, boa noite, chegou no 884, final 3, chegada para 10. 884, boa noite, continua a aproximação, guarda liberação, 1013 no ajuste. 561, não escuta, copia. 3561, autorizado Salvador Brasília, nível 380, aerovia UPS 17, decolada 10, curva direita, subida gole, transição ofito, código 5562, controle Salvador, opera em 1 no 9.35. Autorizado Brasília, nível 380, via para o Zulu 17, decola da 10, com curva à direita na saída Gole, transição ofito. 5562 é o transponder, 11935 o controle de saída para o TAN 3561. Reto 08, portão, sempre pronto para o pushback, acionamento. Assim faremos, 3561. Vou no menu 3, copia. pouso, 184? Autorizado, 130 graus, 10.9.013 no ajuste, primeiros 90, onde estão fechados. Leve pouso na 10, 184. Número 3, copia? Afirmo. Rodou Brasília, 360 autorizado, UP Zulu 97, aerovia. Decola 110, curva direita, subida Golio Fito. Código 5560. Frequência do controle 199, decimal 35. 360, via UP Zulu 17, decola 10, curva direita, com cobertura da Golio, com transição ao Fito, 5560, transponder. 5935 ao controle, algum nome 1-3. Ó, são dois autorizados, é, correto? Chame o piloto para o pushback acionamento. Chamarei, vou no meio do 3. 19, direita no 219. Direita 19, boa. Salvador, boa noite, Jutan 3455, informação em Yankee. Boa noite, Jutan 3455, assino identificação, deixa se mantém o nível de voo 040, chegada bom. 040 na bomba, viu? Tá 3455. Fala que a intenção é o Serravita 366 para a RNAVE. Copiado a solicitação, prossegue na chegada da bomba, aguardando o GPS da 10, tá 3455. Gente. Alfa Juliette pro 06, 884. Solo Salvador, Santos 3603, fala posição 03 para o pushback e acionamento. Portão 03 autorizado, Santos 3603, chama o táxi. Autorizado, chama na táxi, Santos 3603.